Bravo Golf Lima Galeon. Alternate in Galeon and endurance of $3 plus 30 minutes. Okay, copy. Citadel 9971, clear taxi ahead and right turn on Juliet and Alpha on loading point. Call me again to take off on runway 10. Altimeter Sari 1012. Roger, Juliet Alpha. Loading short, call you again. Citadel 9971. Salvador, é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, amigo, no retorno, a pouso no Parte 5. Ok, tá livre, prossegue direto pro Parte 5, Golf Mike. E reporte no solo controlado, o vento é 100 graus com meia dúzia nós. Ai, que graça. Citadel 9971, cleared line up and take off, runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. 006 knots, clear line up and take off, Citadel 9971. Portugal 024, stand by clearance to Lisbon, flight level 370. Stand by, Portugal 024. Boa noite, acione a identificação do presente voo Duna 2000 pés, ajuste no 012 ao número 1 na aproximação, pode manter high speed. Ok, 012, reduz a, somente para a aproximação interceptar o localizador, o Oceano 258. Ok, vai reduzir ao número 1. Golf Mike, solo aos 18, frequência livre, boa noite. Igualmente. Radio contact on departure, climb to flight level 340. After 2,000 feet, turn right, heading left intersection, then fly crest. Okay, fly now had an 11 inspection after traffic 09971. Portugal 024, ready to copy. Ready to copy, Portugal 024. Okay, we're Portugal 024, clear to Lisbon, at flyout flight level 370 via Upper Zulu 10 until Intol in U-Knot position after 2 flight plan route. Departure will be from runway 10, left turn, Puka departure, ZPAR transition, departure frequency 119.8 and the squawk hold 5555. Level 370, Upper Zulu 10, in the direction to Intol, southern route, departure runway 10, left turn now to Puka, depart transition, departure 51198, and then walk 5555, and confirm Upper Zulu 10, then Intol, in Portugal 024. Negative Intol, you not, India, Lima, November, Oscar Tango, you not. Copy, Upper Zulu 10. Okay, report when ready to push and start gate 11 at Portugal 024. Will call at Portugal 024. Objeto 5899, boa noite, acione identificação da presente voaduna descendo a 3 mil pés, número 2 na aproximação. Tem tráfego sua frente, 12 horas e 16 milhas, mesmo rumo e destino. Livrando agora 100 para 2 mil pés, no Airbus 318 do Chané. Oito, boa noite, acione identificação da presente voo ITAP descendo a 4 mil pés, saída de restrições de altitude. Boa noite, tá 3520, formação alfa, solicita 3230, Aracaju. Aqui o TAP 3520, já tenho aprovado aqui o 190, o senhor aceita e copia ou aguarda a coordenação? 190, obrigado. Ok, o TAP 3520, está autorizado Aracaju. O nível 190, decola da pista no zero, curva à esquerda, subida Puka, após Puka Jamo, e após Jamo, DCT Aracaju, o controle 119.8, acione 5562. 3520 autorizado Aracaju, 190, feira Puka, transição Jamo, Aracaju depois, decola da décima, curva à esquerda, controle 19.8, transporte 5562. Correto, chame pronto no gate 8. that 09971 request. Scan coordinate direct to his SIF center. Contact them now on the frequency 133.25. If unable, 125.1. The backup is 125.10. Roger, 33.25 at unable, 125.1. Thank you so much. Hello. Oceano 6258, o ajuste permanece no 012, está livre final e LS X-ray, passo estabilizado. Reportar a Oceano. Boa noite, 896, boa noite, Oceano Identificação, a chegada a Mari, desce ao 050, da presente voa pro EDITAP. Pelo pátio e me chame no ponto de espera da 10, o sai ingresso e decolagem, o ajuste é 10012. Sistema ativo, ajustado 1012, vai prosseguir táxi para o ponto de espera da 10, chamando o senhor para o ponto 5317 graus. Faz 12 horas 11 milhas com 340 de ground speed, livrando 190 para o 050, um Boeing 737-800. Natal, o nível 370, via Pesulu 110, decola da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, o controle 119.8, acione 5563. Chame pronto no gate 10. Quatro uno, quatro oito, está presente voa Duna, mantendo descida para 4000 pés. Presente Duna, 4000, 4000. Boa no 896, está presente voa Duna. Salvador, o 1714. Siga para a torre, confirme quem chamou. É o Gol 1714, 230 para Aracaju, poderia coordenar? Afirmativo, aguarde só 30 segundos para cópia. Obrigado. Ponto de espera da 10, pronto. 135317. Ok, o 35317 está autorizado a alinhar e decolar da 10. O vento é 80 graus com 8 nós. A linha de decolagem não, nós da 10. Nós desce a 2000 pés, ajustado 1012, está ali final LS, reposto estabilizado. 2000 pés, 1012, autorizado o ILS, vai reportar estabilizado, 5899. Azul 4148, descida 3000 pés, ajuste 1012. 3000 com 1012, 4148. Channel 6258 já estabilizado. Afirmo. Completa sinal, chama a torre 118, decimal 612, tem um bom pouso. Obrigado. 1896, tá livre de restrições à frente, desce a 4000 pés, ajustado 1012. 4000, tá, 1012, igual 1896. Tá 3170, descida 5000 pés, o ajuste 1012. Salvador, Oceaner 6258. Oceaner 6258. Ajuste 1012, vento 90 graus, 17 nós, tá livre o pouso na 1-0. Livre pouso, 58. 5317, decolada aos 2-9, com controle agora 19-8, boa viagem. 19-8, ótimo serviço, até a próxima, senhor. É. Controle Salvador, boa noite novamente, Trip 5317 agora decolou na Momo, na sua escuta. Trip 5317, muito boa noite, está sob contato radar, sobre nível de voo 380, sai da Momo Trova, Momo Albo Trova. Afirmativo, então vai subir ao 380 na Momo Albo Trova, o 5317. Controle, 119 decimal 8, acione 5545. Ok, então autorizado Natal no 370, a saída a pouca direção de passo e ampla pelo 10. Decolada 10 com curva esquerda, 19-8, controle, acione 5545, voo no 805. Correto, voo no 805, chame pronto no gate 3. 805. Para o posto de acionamento no 01, no voo no 794. Voou no 7 no 4, tá autorizado, Chantax. Olá, táxi. Para o posicionamento, tá 3520, Singer 7798. Tá 3520, tá autorizado, Chantax. Tá autorizado, tá 3520. Para Portugal 024, clear for push and start gate 11 and pay attention due to Airbus A320, push back now on gate 8. Tive TAP 060, o gol no 606. Pois 99 já estabilizado. Estabilizado no ILS, o 5899, baixado para baixo. 5899, completo final, chama a torre 98, decimal 612, bom pouso. 1862, 5899. Controle Salvador, trip 5317. 5317, prossiga. Poderia voar, trova da presente, senhora? Posso coordenação com a Recife. Ok. Torre Salvador, boa noite. Webjet 5899, estabilizado no localizador, baixado e travado. 5899 da Web, continue na aproximação, aguardando apenas a pista no zero livre. O ajuste é no 012. 012, aguardando pista livre, prosseguindo 5899. Azul 4148, descida 2000 pés, ajustado 1012, está livre ILS, reporta estabilizado. 2000, ajuste no 012, só estaria estabilizado no X2, 4142. Para o pátio 3, fique atento ao sinalizador, o 6258. Alfa, quilo para o pátio 3, continua 6258. Posição para o Oceaner 6258, a mais precisa é a 08 do pátio 3, ok? Fica aproximadamente em frente aqui ao prédio da Infraero no pátio 3. O Webjet 5899, livre pouso, 9-0. O vento 80 graus com 8 nós. Tive pouso 5899. 9693 para 3.012, igual 896. Ok, tá 3226, aguarde no setor. Temos um A330 e um Airbus da companhia, tá puxando no setor simultaneamente. Aguarde a liberação. De prova. Prova, aumento grado, senhora. 5317. Da 3170, descida para 4000 pés. O ajuste 1012. 4178, boa noite, aciona identificação, a chegada Márida, presente voo ITAP, descendo ao 070. ITAP 078, a Márida, 078. Localizador 4148. Azul 4148, completa final, chama torre 18, decimal, meia dúzia. 186, 4148. Autorizado via pátio Juliette Alfa, mexendo no ponto de espera da 10, pronto para ingresso e decolagem, o ajuste é 1012. Via pátio Juliette, chama lá no ponto de espera 3520. Pode parar, tá? 4, está com medo, por favor. Estou aqui na 10. Ok, o voo no 7 e 14 tem condições de agilizar o taco à direita. Fechando no ponto de espera da 10, faz o chão no 012. Mandar 12, reportará a nossa combo 17 no mar. Torre Salvador, azul 4148, baixado gravado, terra. Tente azul 4148, aguarde pista livre, ajuste no 012. Aguardando, ajuste no 0124. Webjet 5899, solou aos 36, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 07 do pátio 3, fica atento ao sinalizador. Via Alfa e Kilo, pátio 03, posição 7, 5899. Now we're Portugal 024, we're going to take off. Portugal 024, clear taxi via Abram, Juliet and Alpha. You are number 3 to take off. Report on loading point, ready to departure, altimeter setting 1012. 3202, Juliet Alpha, number 3, and Portugal 024. Gol no 805, please push back acionamento, chame taxi. Autorizado, push back acionamento, por 805. Azul 4148, livre pouso no 0, vento 90 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pista no 0, 4148. Correio 4, 7, voo no 7, no 4, mantém o ponto de espera. O TAN 3226, após o A330 da Portugal cruzar através do seu portão, o 10, está livre, pushback, acionamento, chame táxi. Da aeronave na curta final, é um Embraer azul, após alinhar e manter, agilizando as manobras e prepare para decolar assim que é autorizado. Ok, go ahead, o aeroporto Gal 024. Ó colega, nós temos uma TAM dizendo que o TSUA Alpha está fechado entre o India e o Juliet. As suas instruções de táxi por identificar a informação. Negativo, tá liberado a Alfa, ok? Pode prosseguir pela Juliette e Alfa, tá liberado. Então agradeço o serviço para corrigir. 2 Salvador, gol 896. Gol 896, aguarde pista livre. Boeing da companhia ingressando para decolagem, ajuste no 012. 896. 264, descida para 5 mil pés, ajuste 1012. Salvador, 50, Objeto 09, boa noite, chegada Mari, decel 060. Buenas, Mari 060. O 5809 Doed, confirme sua indicada? 250, se ela quiser pode reduzir. Você tem condições de reduzir para 2309? Agora, 230. 219. 219, azul 4148. Teste, mantém o ponto espera, 3520. O voo no 714, decolagem autorizado no 0, vento 90 graus 7 nós. Autorizado decolagem, voo no 714, vento 90. 148, ataque se aprovado Alfa, chama ingresso na Juliette. Pela Alfa, reporta na Juliette azul 4148. Vende a Serra, baixada de trabalho, 896. Sérgio, no 896, Boeing da Gol já iniciou, Boeing da Companhia já iniciou a rolagem. Aguarde pista livre e autorização de pouso. 896. O Gol no 805, chame o Sol em 129 para autorização de táxi. 296. Tá 3226, chame o Sol em 129, 121-9 para autorização de táxi. 29. No 70, completa final, chama a torre 18, decimal, meia dúzia, tem um bom pouso. 1606, descida para 2000 pés, o ajuste no 012, está ali final LF, aposta estabilizado. 606. Azul 4178, descida para 3000 pés, ajuste 1012. 1002, para 28. Voo no 805. Ok, vai prosseguir para o número 3, após o stop. Por 05012. 30, saída Pucajamo Aracaju. Após 2000 pés, está autorizado curva à esquerda na Prodijama. Gol no 714. 7 na Pucajamo, nível 2, 30. Após 2000, está autorizado proa de Puca, gol no 714. Prodijama, gol no 714. Ou melhor, Jamo, falou. Azul 4148. Muito bem, então chama ingresso na Juliette 4148. Juliette 4148. Ok, tá 3170. Boeing da Gol já na curtíssima final da 10. Aguarde pista livre. Ajuste 1012. Livre ingresso, senhor, contornando a ilhazinha, o senhor vai ingressar no pátio 3. O local de estacionamento é o local de estacionamento 2 no pátio 3, senhor. Estacionamento 2 no pátio 3, fazer um contorno ainda aqui, né? Ok, livre ingresso. 42, libera a direita e chame o solo em 129. Direita, 129, voo 1890. Salvador, OTAN 3226 com 92 a bordo, Fortaleza 2:50, acionado o táxi. Tá 3170, livre pouso na 10, o vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso no 3170. O senhor tem táxi aprovado via pátio principal, o Juliette e Alfa até o ponto de espera da pistão 0, ajuste 1012. No ponto de espera da pistão 0, chama...